são assinadas para que não se confunda o autor. Já as obras de Deus não trazem sua assinatura pelo simples fato de que só Ele é capaz de fazê-las, ninguém mais. É por essa razão que Deus não precisa colocar seu nome numa etiqueta em cada campina que existe, porque só Ele faz campinas. Partindo do princípio de que não há obras sem autoria, tudo o que não é obra do homem só pode ser obra de Deus. Como disse o grande poeta francês Victor Hugo, Deus é o invisível evidente. Pense nisso. Até um louco sabe contar as sementes que há numa maçã. Mas só Deus sabe contar todas as maçãs que há na semente. Foi muito interessante a escolha dessa mensagem, e está ali Cícero que não nos deixa mentir, né, Cícero? Que quando a gente chegou e abriu a pasta do computador, ela já estava marcada. E o interessante é que normalmente quando você abre a pasta do computador, é a primeira mensagem que fica marcada. Essa não, é uma mensagem no meio, ela já abriu marcada nela, né? E eu achei muito bonita, de uma profundidade incrível, porque hoje nós temos uma humanidade que infelizmente se afasta cada vez mais de Deus. E uma humanidade que muitas vezes renega a existência, a presença e a importância de Deus em suas vidas. Eu acho muito bonito quando dentro do Livro dos Espíritos, na questão número 1, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E aí a espiritualidade responde, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou seja, a causa que deu origem a todas as coisas. E mais na frente, na questão número 4, Kardec pergunta uma pergunta simples e direta, como foi essa nossa história agora? Onde podemos encontrar a existência de Deus? E os Espíritos respondem que a ciência da Terra diz que não há efeito sem causa. Então procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, se a causa de tudo que não é obra do homem, tem que ter uma causa, tem que ter uma situação. Muitas vezes eu até estou, às vezes, dando palestra, conversando com o pessoal diz, não, mas tudo começou numa explosão chamada Big Bang, porque a ciência prova que há 15 bilhões de anos atrás, aproximadamente, uma explosão deu origem ao universo como nós conhecemos. E eu digo, com certeza, mas tinha que ter alguém lá para acender o pavio da bomba. Porque se não tivesse ninguém, a exclusão não viria de nada. A exclusão já é um efeito, tem que haver uma causa. Mas hoje, nós temos, Hugo, uma sociedade muito perigosa, uma sociedade muito perniciosa, onde muitas vezes nós perdemos a noção do que é o certo, do que é o errado, da presença. Nossos filhos estão crescendo sem Deus em seus lares, nossos filhos estão crescendo sem a orientação para fazer uma oração, para fazer uma reflexão, para entender o que é o bem. Hoje nós temos uma facilidade imensa, como nos diz o Espírito Joana de Anjos, o homem conquistou o mundo, mas perdeu a si próprio. O homem hoje viaja para outros planetas, viaja para outras esferas. O homem hoje consegue modificar o DNA de uma célula. Eu via hoje na internet uma notícia que dizia que nasceu a primeira criança geneticamente alterada que não tem propensão de ter câncer. Então veja que vitória da medicina, conseguiu eliminar o câncer de mama e o câncer de útero de um gene, de um feto naquela criança. É um avanço da medicina incrível, mas ao mesmo tempo nós perdemos o caminho para Deus, perdemos o caminho para o infinito dentro de nós, que é isso que Jesus e Deus abrem. Eu me lembro que Jesus há 2000 anos ele dizia, de que vale ganhar o mundo e perder a alma? É isso que nós hoje muitas vezes temos perdido, a nossa alma, o sentido do amor, da fraternidade, daquilo que Jesus nos ensina, que é amar uns aos outros. Isso é tão simples que se torna difícil. Mas vem a doutrina espírita e nos convida a compreender essa situação. Vem a doutrina espírita e nos convida a entender passo a passo, numa exposição lógica, numa exposição sintética, que é o Livro dos Espíritos, são 1019 questões, que vem nos contar o que é Deus, quem fez, o que ele fez, como ele se preparou, qual é a definição do homem, o que o homem está aqui para fazer, quem são os Espíritos, o que é a lei divina, tudo isso está exposto dentro do livro dos Espíritos. E se você, meu amigo ou minha amiga que está nos ouvindo, tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, compareça. Nós temos 3 casas espíritas dentro dessa cidade que com certeza estão dispostas a ajudá-los. Nós temos o Grupo Espírita Obreiros da Caridade, da qual nós fazemos parte, eu e Hugo. Temos o Grupo Espírita Violeta Gris, um abraço ao pessoal lá também, que fica ali por trás da Agência do Trabalho. Um abraço a Socorro, Fátima, a Jussiara, a Alexandre, a Cleida, todo mundo, Dona Zípora. E temos também o Grupo Espírita Deus, Caridade, Amor e Luz, que fica ali próximo à Praça do Gago. Um abração para Júnior, para Cláudio, para todo mundo lá. E todos esses grupos estão dispostos a responder as perguntas que as pessoas tenham sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita, sobre o mundo espiritual. E se não souber, porque nós somos humanos, nós muitas vezes não sabemos, a gente pesquisa juntos. Não tenham dúvida que a gente pesquisa juntos. E por falar em doutrina espírita, por falar em pesquisa, por falar em vontade de aprender, eu queria agora chamar Hugo aqui para essa conversa da gente, para a gente trocar umas palavras. Hugo, muito boa noite para você. E eu logo queria que você me dissesse o seguinte: você é espírita e há quanto tempo? Desde meus 17 anos, né? Estou com 30, fazem 13. 13 anos de espiritismo. E você buscou o espiritismo? Você é de Palmares? Não, sou de Recife. Comecei o espiritismo no Ceará de Deus, no Janga, na casa espírita que tem lá no Janga, uma grande casa, né, onde tem estudos, onde tem muito trabalho lá também. Uma casa que ajuda muita gente. Graças a Deus. Hugo, eu queria te fazer uma pergunta. Muitas vezes o pessoal fica em dúvida. Poxa, eu vou assistir uma reunião espírita, mas eu vou ficar com a obrigação de ir lá. Eu vou ficar ligado àquela casa. Eu vou ficar meio que marcado para ir lá sempre, com aquela obrigação, aquela cobrança. Existe isso dentro do Espiritismo? Não, não existe esse negócio de obrigação. Você vai lá para melhor aumentar seu conhecimento. Eu acho que a maioria das pessoas tem uma dúvida dentro delas, como eu tinha, e muitas indagações que eu tenho dentro de mim. De onde viemos e para onde vamos? E o Espiritismo explica isso, né? Me perguntava muitas vezes por que umas pessoas são ricas e outras pessoas são pobres. Por que uns nascem sãs, outros nascem doentes? Por que aquele pessoal da África sofre? Porque uma criança nasce com câncer. E a única religião que pôde me tirar essas dúvidas foi o Espiritismo. Então, dentro do Espiritismo, você conseguiu respostas para aquelas perguntas que você trazia. E muitas vezes essas perguntas nos acompanham durante vários anos e nós não tomamos a iniciativa ou não temos a orientação de buscar essas respostas, né? Então, nós precisamos, muitas vezes, vencer aquele próprio preconceito que existe dentro de nós. Essa semana, não sei se você estava na reunião, aconteceu uma coisa muito interessante. Uma moça se aproximou da entrada da casa espírita e ficou lá, naquele jeito assim, meio nervosa, eu entro, eu não entro e tal. Aí, Línia chegou para ela e disse: opa, boa noite, seja bem-vinda, entre. Ela fez: eu posso entrar? Ela fez: claro, claro que pode, não sei, para aí que explicou. E aí a minha pergunta para você seria isso: a casa espírita, as reuniões da casa espírita, só pode participar quem é espírita? Não, negativo. Todo mundo pode participar. De criança, adolescente, idoso, velho, jovem, rico, pobre, não tem preconceito nenhum. Existe preconceito de pessoas que não conhecem, né? Que o preconceito é conceituar antes de conhecer. Se o nome deveria ser Casa Espírita, fosse Igreja Espírita, com certeza estaríamos lotados. Mas o preconceito de ter casa ou centro afasta muita gente da nossa religião. Ô Hugo, e uma questão que muita gente, porque como você disse, existe um preconceito, ou seja, um conceito preconcebido, uma ideia que é criada anteriormente, e muitas vezes nem pela própria pessoa, ela já compra essa ideia de outras pessoas, né? E existe também muitas vezes a confusão. Muitas pessoas confundem a doutrina espírita ou o centro espírita com aqueles centros onde são trabalhados as religiões de origem afro-brasileira, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e coisas do gênero. Isso não desmerecendo de modo modo algum as pessoas que participam dessas religiões, até porque nós temos o maior respeito, maior admiração, existem trabalhos belíssimos e ajuda muito uma grande parcela da população os trabalhos feitos com seriedade, isso a gente sabe. E muitas vezes essas próprias pessoas que criam esses preconceitos ou criam essas ideias meio distorcidas, elas dizem que não existe Jesus dentro da casa espírita. O que é que você me diz disso? É, como a gente está falando, é falta de conhecimento mesmo. O que você agora leu no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta de Kardec foi lá: que é Deus, né? E Kardec vem vendo que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então ele vai logo indagando quem é Deus. E quem for ler qualquer livro espírita, qualquer obra, principalmente a codificação, você vai ver que em toda a codificação se fala em Deus e em Jesus o tempo todo. E todas as obras espíritas, quem quiser pegar para ler, jamais vai encontrar alguma coisa que não venha em contato com Deus, não fale de Deus. Muitas vezes nós vamos encontrar dentro do Livro dos Espíritos até questões que falam de Jesus diretamente, né? Eu queria que você me desse um exemplo dessas questões. A gente tem aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Aí vem lá, vê de Jesus. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode espiar a humanidade na Terra. Então, Deus já vem falando aí no Livro dos Espíritos, né? Vem escrito por Kardec, que é uma resposta dos Espíritos para Kardec, dizendo que Jesus é o guia e modelo que temos que seguir. Então, temos aí falando em Deus e em Jesus o tempo todo. E eu acho muito profundo essa colocação de Jesus é o guia e modelo, porque nós temos como guia, né, aquela pessoa que nos leva até um caminho seguro, né, até um destino, e modelo é aquela coisa que já é perfeita, que nós não precisamos mais mexer nela. Então Jesus, como coloca a doutrina espírita muito bem, como o Hugo nos lembrou aqui na questão 625, Jesus é o nosso guia e modelo. Nós precisamos fazer parte, trazer esse guia e trazer esse modelo para nossas vidas. Eu acho muito interessante quando dentro da casa espírita, né, muitas vezes as pessoas também não conhecem que tipo de trabalhos são feitos dentro de uma casa espírita. Pensa que quando a gente fala trabalho, a gente está falando aqueles trabalhos de despacho, aquelas coisas, mas na verdade o trabalho é o serviço que é feito dentro de uma casa espírita. Né? E hoje, Hugo, quais são assim, os trabalhos, os serviços prestados que dentro da casa espírita hoje você conhece e talvez até você participe? Aqui no Obreiros da Caridade, onde fazemos parte, a gente tem a reunião, lá, a mediúnica, que é nas quintas-feiras, né, que é fechado para o grupo. Tem na terça-feira, que é uma reunião pública para todos que estão lá, e estamos tentando organizar aí um estudo, né, sobre a doutrina espírita, o ERDES. Eu, o João e Lídia, a gente está conversando já para ver quando é que vai começar, e vamos falar com a diretoria da casa para ver como é que a gente vai poder fazer, né? E vocês têm alguma assistência a crianças, alguma coisa assim? Como é que funciona? Sim, não tinha esquecido não. Todo domingo pela manhã, a gente tem lá assistência lá às crianças, que com a Lília e com a Rosângela, estão de frente lá, a assistência. Aí a gente tava, não sei se vai continuar, com a Lisa, tem assistência às famílias carentes. As famílias carentes. Eu acredito que deva continuar. Elas deram uma paradinha por conta dessas férias. Agora que essas férias atrapalham um bocado, né? Mas eu acredito que deva continuar. E é muito interessante os serviços de assistência feitos pela doutrina espírita, não só aqui, mas acredito que no Ceará também vocês tinham muito isso, né? Eu conheço o Ceará, sei que você lá tem até uma creche com mais de 80 crianças, se eu não me engano. Hoje a gente está em torno de 200, irmão. Mais 200 crianças assistidas por um lar espírita, né, por um centro espírita. Então a gente vê que muitas vezes existem pessoas, e aí isso não é uma crítica que eu vou fazer agora, é bom que fique lembrado isso, mas é uma questão de realidade. Muitas pessoas entram em casas religiosas, sejam elas espíritas, ou sejam elas católicas, ou sejam elas evangélicas, ou qualquer outro tipo de casa religiosa, e se arvora de conhecer tudo que a Bíblia diz, ou tudo que aquela religião fala, e de trabalhar dentro daquela religião, seguindo suas normas, fazendo tudo aquilo. Quando, na verdade, Jesus deixou duas normas bem simples para a gente. Ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente ama ao próximo como a nós mesmos, a gente começa, Hugo, a mexer, a querer ajudar o próximo, a se movimentar. Porque uma coisa que Jesus mostrou pra gente, eu tenho certeza que você tem essa sapiência também, é que o amor, ele não é estático. O amor, ele não fica parado. O amor, ele se mexe. O amor, ele se movimenta pelo bem do próximo. E outra coisa que também que ele nos mostrou, que muitas vezes a gente esquece, é que nós estamos aqui na Terra, muitas vezes, para aprender. Aprender resgatando, aprender trabalhando. E eu sei que isso é o que a doutrina espírita nos mostra, que nós estamos aqui para viver dificuldades. Existe uma mensagem, não sei se você se lembra, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a felicidade não é deste mundo. Que neste mundo nós teremos momentos felizes, momentos de alegria, e que esses momentos serão proporcionais àquele plantio que nós tivermos feito, né? Mas que muitas vezes dentro deste mundo nós iremos encontrar problemas, encontrar dificuldades, encontrar situações que vão nos entristecer, que vão nos deixar com raiva, que vão nos deixar pasmados, às vezes, sem saber o que fazer, mas que tudo isso, e acredito que você tenha certeza disso também, como eu tenho, faz parte da nossa vida, da nossa programação de vida para esse mundo, da nossa programação que nós viemos reencarnar dentro de uma família que precisamos, constituímos a família que merecemos, trabalhamos no local onde precisamos para aprender, e tudo isso nos traz a certeza de que Jesus, de que Deus não é injusto, que nós precisamos aprender a aceitar as dificuldades que nos colocam dentro de nossas vidas, para que essas dificuldades nos ensinem e nós cresçamos com elas. Essa é, resumidamente, eu até tomei aqui o espaço de Hugo, a mensagem que a doutrina espírita nos traz, a mensagem que nós podemos crescer em meio às dificuldades. Hugo, eu vou te deixar à vontade aí, para que você já está chegando praticamente no final do programa, faltam uns 8 minutinhos, para que você dê uma última mensagem, fale um pouco do livro, do que você achar que deve falar, dê um alô para o seu pessoal, fica à vontade aí, cara. A gente vai falar do que você estava falando aí agora, que todos nós temos dificuldades, né, e passamos. E quem de nós não passou pela dificuldade? Meu Deus, por que estou passando por isso? Mas quando dá um certo tempo lá na frente, né, depois de ter passado a aliviar da cabeça, você vê que nada é como a gente quer, e sim como tem que ser. E Deus, ele diz lá no livro, que no livro dos Espíritos, ele diz na Bíblia, os lugares que não caem uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Então tudo o que acontece na vida de todos nós foi a permissão de Deus. E futuramente nós vamos saber por que ele deixou que aquilo acontecesse, né? Hoje, como eu falei para você, uma das coisas que me chamou muito para o Espiritismo, eu estava até conversando com a minha esposa hoje, dizendo a ela que se eu não conhecesse o Espiritismo, talvez eu nem estivesse aqui na Terra hoje, porque o Espiritismo ilumina consciências, e ele deu muita ajuda para as dificuldades que eu passei, né? Que tem gente, quem não tem Deus, quem não tem conhecimento, muitas vezes pensa que morrer acabou. E aí que está, muitas vezes, o grande pecado, né? Diz que o maior pecado é você ter a sua própria vida. E muita gente, né, em certa dificuldade, grande dificuldade, né, com depressão, alguma coisa, pode vir a fazer isso. E o Espiritismo nos mostra, né, que esse maior pecado, alguns livros que a gente lê aí, o grande sofrimento é o suicídio. É uma dor que não tem fim, um sofrimento que não tem fim. Isso é iluminar consciências. Né? O Espiritismo iluminou a minha e de muita gente por aí. E eu agradeço muito ao Espiritismo, primeiramente a Deus, né? Sobretudo para vocês que estão pensando que a gente só pensa no Espiritismo, né? Que Deus é a base de tudo, Jesus é a base de tudo. Né? E a gente estuda muito. Esse, o estudo que a gente vem, as perguntas que Kardec fez, os livros, foi tudo baseado, né, na... os espíritos superiores, que são anjos, como que eram os anjos de Deus, que nos auxiliam aqui na Terra. Muito obrigado, Hugo, pela sua presença. fica o nosso forte abraço, nosso agradecimento e deseja aí boa noite para o pessoal para a gente poder se organizar. É, vamos agora, dando continuidade, lembrar que amanhã nós teremos a palestra normal no Grupo Espírito Igreja da Caridade. Começa às 8 horas da noite, tá certo? Amanhã quem vai falar, quem vai fazer a palestra vou ser eu, vou ser João Batista, e o tema vai ser o Reino de Deus e o Mundo Espiritual. Amanhã nós vamos falar sobre o Reino de Deus e o Mundo Espiritual. Na terça-feira, às 8 horas também, nós teremos reunião pública, lembrando, de estudo do Livro dos Espíritos. Estaremos lá presentes, com certeza. No próximo domingo, nós teremos, se não me engano, Josué, que vai falar um pouco. Mas aí fica o convite para você que nos escutou, para você que está com alguma dúvida, para você que quer esclarecer o pensamento, para você que tem aquele pensamento de conhecer o Espiritismo, de saber um pouco mais, compareça à reunião, lá você vai encontrar pessoas que têm um pouco mais de estudo dentro do Espiritismo, que podem tirar alguma dúvida sua. E se não souber tirar essa dúvida, a gente aprende junto, a gente pesquisa, a gente busca, a gente pergunta quem sabe mais, e de repente a gente consegue dirimir qualquer dúvida dentro da questão espírita que exista dentro do seu coração. Lembrando mais uma vez, o Centro Grupo Espírito Brilho da Caridade fica na rua Coronel Isácio, número 447, sempre às terças e aos domingos, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos reunião pública, reunião aberta. Como o Hugo muito bem falou e lembrou aqui, não precisa ser espírita para participar da reunião. Às vezes é até bom, como eu mesmo já fui para reuniões de várias religiões para conhecer. Porque a gente não pode comentar, a gente não pode falar, a gente não pode nem pensar. Esse seria o comportamento certo para que nós pudéssemos fazer, para que nós fizéssemos, sem conhecer aquela religião. Dentro dessa situação, nós temos essa teoria, nós precisamos conhecer aquilo que nós conversamos, conhecer daquilo que nós falamos, nos instruir a respeito, para depois emitirmos a nossa própria opinião. Fica o recado e quero lembrar mais uma vez a linda mensagem que abriu hoje o nosso programa de Sinais de Deus, porque muitas vezes, Hugo, as pessoas esperam que os sinais de Deus cheguem como aqueles filmes de cinema, cheio de explosão, cheio de nuvem, de raio, aquela coisa estrondosa, bonita. Mas não, muitas vezes, e na maioria das vezes, os sinais de Deus são silenciosos. Os sinais de Deus são aqueles sinais que vêm para nos auxiliar. Me lembrei de uma pequena mensagem agora que diz que Jesus, em sonhos, falou com um sacerdote que iria visitá-lo no outro dia. E aí ele se preparou, se animou, fez o melhor almoço que podia, botou a melhor roupa, arrumou a casa e tal. E quando foi de manhã, chegou um rapaz pedindo um pouco de comida naquela casa. E disse, olha, agora não, venha mais tarde, porque agora Jesus vem me visitar, eu não posso lhe atender. Passou-se um pouco de tempo e aquela pessoa recebeu outra visita, era um cidadão ferido, precisando de auxílio. E aí ele disse, olha, eu não posso cuidar de você agora, vá ali, fica ali do lado, depois eu converso com você, no momento eu não posso te atender, porque Jesus ia me visitar. E aí passou-se mais algum tempo e veio um idoso precisando de dormida, precisando de guarida. E ele disse, não, hoje você não pode ficar aqui, porque Jesus ia me visitar, eu não posso receber ninguém em casa hoje, vá, depois você volta, outro dia você volte. E passou-se o dia e nada de Jesus aparecer. Ele, desesperado, ficou muito desanimado, muito entristecido e foi dormir. Dormindo em sonhos, novamente Jesus apareceu para ele. E ele disse, mas Senhor, tu disseste que vinha me visitar e não apareceste, que é isso? Por que tu fizeste isso comigo? Ele fez, não, meu querido filho, eu não queria te mentir. Por 3 vezes eu passei em tua porta, te pedi comida, te pedi auxílio, te pedi guarida. E nenhuma das 3 vezes tu me deixaste entrar. Então, essa pequena mensagem fica para que nós nos lembremos que muitas vezes os sinais de Deus em nossas vidas são pequenos, são leves, são imperceptíveis, mas são aqueles sinais que nos dão a todos nós, a qualquer um de nós, a oportunidade de seguir em frente com aquilo que Ele nos ensinou, com aquelas, o amor, a fraternidade, a bondade, a esperança no mundo futuro. Porque Jesus nos disse, eis que estarei convosco, eis que estarei convosco, Ele está conosco a todos os momentos, mesmo que nós não sintamos, mesmo que nós não vejamos, mesmo que muitas vezes nós nem acreditemos, mas Ele nos dá esperança, nos conforta, nos dá força para seguir em frente. Então a todos vocês, um grande boa noite, um abraço imenso e um beijo no coração de cada um.